Jornada 59 no solo 04, prossegue Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador no pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, azul 49, sem base. Clay, pronto? Livre regulagem 35, vento norte 0 graus com 10 nós. Confirme a posição de estacionamento do 4959. A única informação que a Infraero me passou é o pátio 3. Só digo que você fique atento ao sinalizador para o seu posicionamento. Certo, Renato. Decolou agora 07, controle 120, decimal 8. Manda 208, grato, bom trabalho, Charlie 6. Mandou muito bom dia, Patango Romeu Charlie 6. Patango Romeu Charlie 6, bom dia, turbo nível 085, direto do destino. 085, direto do destino, Charlie 6. Alfa Charlie X Ray, quando possível, seu estimado de pouso. Estimando pouso aos 1-0. 1-0, Alfa Charlie X Ray. 0-0, graças. Aguarda, Copa, é o Chanel 6251, saída da El, transição ótima. Romeu de Salvador, muito bom dia. É o Azul 9300 para Porto Seguro. 9300. Subida da El Coral, guarde copo. Da El Coral não se escuta, 9300. Xanhé 6251, pronto, corta. Guarulhos nível 360, autorizado via rota do plano de voo. Pista 90, primeira curva direita, subida da El, transição ótima. 5174, transponda, controle 120.8. 6-0 para Guarulhos, a curva de volta, qual é a curva direita, a saída da El, com transição ótima. 5174, transponda, 120.8, a curva de Salvador. Legal, esse ponto. Correto, botão 5, chame pronto. Para pronto, sim. Azul 9300, pronto, corte. Pronto, corte. Salvador, Porto Seguro, nível 160, autorizado via rota do plano de voo, pistão a zero, primeira curva à direita, subida Coral, 0260, transponda, controle 208. Poderia repetir apenas o transponder, por favor? 120.8. Não, o transponder. Ah, ok, 0260. Autorizado Porto Seguro, nível 160, conforme roda do plano, decolada 10, primeira curva direita, terceira coral. Transponder 0260, controle 120.8.9300. Faz 3, chame pronto, tá correto, 9300. Chamada quando pronto. Solo Azul 9300 para o pushback acionamento na parte 3. 9300 da Azul, autorizado acionamento de Champtag. Chamada para o táxi 9300. Alfa X-Ray Victor, qual a sua posição no pátio? Zona 4, Romeu. Sim, a gente tem uma TR da companhia pachibicana na 5 Lima. Coordene com o pessoal de pátio e a retaguarda do tráfego está autorizada até o gate 01. Afirmativo, coordenar com o sol aqui na saída do Papatango Tango que está do nosso lado aqui. Ok, obrigado. Meu celular é XR, eu tenho 0800, 260, alternativa 1288. Bom dia, Ultra 3, Zona 7, informação Delta. Tan 3171, bom dia, Delta confere. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 320. Bem alta do plano de voo. Pista na zero, primeira curva direita, subida da El, T da Motiva. 5402, transponder, controle 120, decimal 8. 320, Guarulhos autorizado, via plano de voo, Pesolo 10, Taubaté. Recola no zero, da El, Leda Motiva, acionado 5402. 208, controle, tá 3171. Confirme o portão? 06. Está correto, reporte pronto. Solo Azul 9300 para o táxi, OB29, 4 horas e 30, alterna a vitória. Azul 9300, sigo a Avianca, no ponto de espera, chame turno 1895, 1019 na Juiz, bom voo. segue a Bianca no ponto espera 285, obrigado, bom trabalho. Para o táxi, a janela 62, que voa, não veio, ok. 14, 7, 5 horas, e 30 de autonomia, alterna Galeão. Janela 6251, táxi autorizado até o ponto de espera, pista na zero, via Índia, torre 1895, 1019, o voo. Bom dia, autorizado a linha de colapso, no zero. Vento 180 graus, 1 no norte. Aline, parada 10, 62, 1 no norte. Salvador, bom dia, azul 9300, no ponto espera da 10, pronto. Azul 9300, bom dia, após o início do Avianca, autorizado ali a manter pista no 0. Após o início do Avianca, ali mantém o 0, 9300. Do Salvador, Exo e Vito, prosseguindo para a posição 1 do pátio principal. Autorizado até o ponte 01. Ok, obrigado. Uno decolado aos 3-4, controle 120-8. 120-8, aqui na 6251, graças, contigo. Controle Salvador, bom dia, aqui na 6251, decolou, cruza 1500 pés no perfil da El Motiva. 6251, bom dia, contato radar, estou para o nível 360, vou ir na Prodileza. 360 para o Anuleira, 6251. Do 9300, autorizado a decolar, pista no 0, vento 180 graus, 109. Teve decolagem do 9300. Obrigado, bom dia. Control Salvador, boa noite. Bom dia, Azul 9300, decolou na Coral, cruza 2500. 9300, bom dia, contato radar, estou para o nível 160, Ponte Coral. Gabriel, 160, Ponte Coral, 9300. Gente, Alfa Exervito. Vamos lutar 3 anos, 7 anos, pushback acionamento, 06. 3 anos, 7 anos, autorizado acionamento, chama o táxi. Chama o táxi, 3 anos, 7 anos. Eu acho que a coordenação consegue. Paulo Salvador, a Bianca Oscar no Vendo de Luz. Possível. Bom dia, Saulo. Só pedi autorização para rebocar os aeros da ponte do... da remota aqui é posição 13 para ponte 5. Ok, está autorizado o pushback e o reboque está o 5, observando apenas o airbus da TAM, está puxando no meia dúzia. Ok, siga a retaguarda do tráfego. Tá ok, obrigado. Na 251, você me registra em 125, 1. Delta 1251, Oceano 6251. Azul 9300. Siga. Solilá, solicito que você venha na Proa de Raíra. Proa de Raíra, obrigado. 9300 da Azul. Resumo 91, taxa autorizado até o ponto de espera pista na 0 via Índia, 1895-1019, bom voo. Alfa 3179. 171 autorizado, Leão, decolado, pista no 0, vento 180 graus, ano 29. Leão, tá no parte do Graia, decolada 35? Nível inicial? Ciente, 220. Salvador Petrolina, nível 220 autorizado, pista 35, curva esquerda Momo, pós DCT, 54 no 2 no transponder, controle 208. Salvador Lapa, autorizado, nível 220, via rota do plano de voo, plano Yankee, pista 35, uma esquerda subida a Momo, após DCT, 54, no 2, no transponder, controle 208. Direto. Quatro ou dois? 71, decolado 50, controle 1120 das formas. 3171. 3171, contato radar, só para o nível 320, vai Leda. 320, Leda, 3171. 7, acione 1895, bom voo. Salvador, Avianca Oscar November Zulu, informando o término do reboque, muito obrigado e bom dia. Bom dia. 200, 60 milhas atrás de Salvador, sem nos cadastros de nada, chame Leos em 1201. 1201, Salvador, bom dia novamente, da 35, no 77 da Delta. 35, no 7, bom dia, acione identificação, autorização, nada bom. Desça para 4.000 pés, um ajuste no 019. 019, seria possível voar a proibidor da seleta? Mantenha bom, 35, no 7. Entendo, 4.000, 35, no 7. Olho para 3171, desvio para 2175, informações. 3171 está livre de 3171, chame Recife em 1251. 251, 3171. 3597, mesmo para 2010, o ajuste permanece no 099. Autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Ativo 2099, pode para a dura agora, 3597. Está autorizado, Duna. Duna, 3597.